Meus amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, que sobre a sua vida multiplique e que sobre a sua vida faça transformações. Nós estamos mais uma vez juntos para dar continuidade ao nosso a nossa devocional do livro de 1 Pedro. Né? Nós vimos os três primeiros capítulos e hoje vamos ver o capítulo 4. Eu quero compartilhar esse capítulo com você e convido você a compartilhar também com outras pessoas para que outros também possam ouvir a palavra de Deus e ser por ela abençoado. Às vezes, nós pensamos que é o discorrer do texto bíblico que é o que abençoa. Mas, na verdade, o que abençoa mesmo é o ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós lemos a palavra de Deus e ouvimos essa palavra, essa palavra transforma a nossa vida. Então, talvez você não possa ouvir toda ou compartilhar dessa palavra, mas você pelo menos ouça o texto ou leia o texto, tá? Para que você seja abençoado por ela. O capítulo 4 de 1 Pedro nos diz assim: ora, como Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com o mesmo pensamento que aquele que sofreu na carne já cessou do pecado, para que ele não mais viva o resto de seu tempo na carne, para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque o tempo passado de nossa vida, enquanto fazíamos a vontade dos gentios, ou a vontade, aqui é um texto escrito para judeus. Então, por isso, o texto fala fazíamos a vontade dos gentios, a vontade daqueles que não eram judeus e que não tinham aceitado Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Fazendo a vontade dos gentios, deve nos bastar quando andávamos em lascívia, concupiscências, excesso de vinho, orgias, banquetes e abomináveis idolatrias. E acham estranho que não correis com eles no mesmo excesso de dissolução, falando mal de vós, os quais hão de dar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Porque por essa causa o evangelho foi pregado, também a eles que estão mortos, para que fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. Mas a fim de todas as coisas, mas o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tendes ardente amor entre vós, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem rancor. Como cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo dom aos outros, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, que fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém ministrar, deixe-o fazê-lo segundo a habilidade que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, a quem pertencem o louvor e o domínio para sempre e sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem para vos testar, como coisa estranha vos acontece. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que, quando sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. Se sois censurados pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito de glória e de Deus repousa sobre vós. Por eles ele é blasfemado, mas por vós ele é glorificado. Mas que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como intrometido em assunto de outros homens, ou em assuntos alheios. Porque se algum homem padece como cristão, que não se envergonhe, antes glorifique a Deus nisso. Porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e pecador? Portanto, que aqueles que padecem segundo a vontade de Deus possam entregar a guarda de suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Que Deus nos abençoe pela leitura da sua palavra. Queridos, esse texto, ele começa de forma, né, já trazendo para nós algo muito relevante para as nossas vidas. O texto começa falando da morte de Cristo Jesus, do sofrimento dele na carne, né? Porque quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu na carne, não morreu no Espírito. O Espírito foi para Deus, porque ele mesmo disse: em tuas mãos entrego o meu Espírito. Então ele padeceu na carne, e padeceu muito, sofreu muito, nós sabemos disso, diz-nos as Escrituras, e nós, os livros de história, falam. Se ele não tivesse sofrido todos aqueles açoites, aquelas injúrias, todas aquelas coisas que nós sabemos que aconteceram com ele, só o fato de ser crucificado já era sofrimento suficiente para que qualquer mortal não suportasse, né? Tanto que não suportavam e morriam. E aqueles que o horror da crucificação era tamanha que às vezes algumas pessoas demoravam a morrer, demoravam um pouco mais, não é que demoravam, passava um pouco mais do tempo em que os romanos tinham tolerância para esperar. Então, o que eles faziam? Eles quebravam as pernas dessas pessoas, porque como eles estavam numa posição em que o pulmão, e todos os órgãos, mas o pulmão estava sendo tremendamente sufocado e tremendamente sofrendo horrores, eles nunca conseguiam respirar. Aí, quando quebrava as pernas, então, como era um osso grande, aquilo ali fazia com que soltasse algumas coisas no sangue, fazia com que o sangue das pessoas subissem, mas não subissem normalmente, mas subissem com coágulos. E esses coágulos iam direto para o pulmão e eles eram mortos por asfixia, né? Rapidamente eles morriam por asfixia. Jesus, para que se cumprisse a escritura que diz que nenhum osso deles seria quebrado quando eles estavam lá, ele estava lá com mais dois malfeitores, então eles tava para terminar o dia estava terminando, falou, estão demorando a morrer, vamos ver. Aí olhou um, estava vivo, quebrou a perna. Olhou o outro, estava vivo, quebrou a perna. Aí quando foram olhar Jesus, aí um gritou, ó, ele já morreu. Então o centurião fala assim, ó, vamos verificar. E enfiam uma lança no lado, né, dele, e do buraco que aquela lança faz, sai água e sangue. E aí ele diz, verdadeiramente, esse era filho de Deus, porque era para sair sangue, não água e sangue, né? Mas saiu água e sangue, para que quando as pessoas, uma vez eu ouvi um relato falando que para se fazer antídotos contra venenos, contra coisas que precisam, então é colocado em animais o veneno, e o animal é colocado para suar, para fazer muito movimento e suar, suar, suar, suar, suar, até que possa, hora que eles tiram o sangue sai com não só sangue, mas sai também um líquido semelhante à água. E esse é o antídoto para. Para o veneno do que tiver a pessoa se sido mordida, picada, alguma coisa assim. Então, Jesus morreu e ele deixou, foi, saiu dele mesmo o antídoto para nós. O antídoto para nos livrar de algo terrível, que é o pecado. O primeiro versículo diz isso. Ora, como Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com o mesmo pensamento, que aqueles que sofreu na carne já cessou do pecado. Então, Jesus sofreu na carne, produziu o antídoto para o pecado, ele apagou todo o escrito de dívida que era contra nós, ele levou na cruz do Calvário, ele cravou na cruz do Calvário. E ele produziu o antídoto para nós. O antídoto contra o quê? Contra o pecado. Assim como ele venceu o pecado, nós também vencemos. Então, meu irmão e minha irmã, a vida que vivemos agora não é mais uma vida, não pode mais ser uma vida de pecado, mas tem que ser uma vida santa, porque a Bíblia diz: sede santos, como santo é o vosso Deus. Aí você pergunta, mas, pastor, a Bíblia diz que todo mundo peca. É verdade, a Bíblia diz que todo mundo peca. Mas a Bíblia também diz, o apóstolo João vai dizer assim: ó, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se todavia alguém pecar, olha, não são todos que pecam, mas se alguém vir a pecar, temos Jesus Cristo, o justo, que está à direita do Pai e vive por interceder por nós. Então, o pecado não é consequência mais natural para aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que nasceram de novo, que não nasceram só da carne, mas nasceram da água e do Espírito. Aqueles que nasceram da água e do Espírito não tem mais que pecar. Ele já tem um antídoto para vencer o pecado. Mas ele pode, em algum momento, de alguma forma, em alguma situação, pecar? Pode. Mas se isso acontecer, é o que o apóstolo João diz. Filhinhos, vou falar de novo, que isso é lindo. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, a palavra de Deus foi escrita para nos ensinar, para nos admoestar, para nos fazer homens e mulheres santas e não pecadores. Então, como santos em Cristo, nós agora devemos glorificar o Senhor. E o texto continua falando sobre isso, como que nós devemos fazer, que nós não devemos mais fazer uma série de coisas que antes nós fazíamos. Como, por exemplo, nós andávamos em lascívia, concupiscência, excesso de vinho, ou seja, bebendo muito, beberrões. Os beberrões não é para beber, vinho não é para embriagar. Vinho é para saborear. Tomar um pouco de vinho não é pecado, não. Agora, encher a cara, sim. Isso não é agradável ao Senhor, porque uma pessoa bêbada, ela fala o que não quer, o que não deve, faz coisas que não deve, e que das quais depois vai se arrepender. Então, nós não devemos nos embriagar, nem participar de orgias, banquetes e abomináveis idolatrias. Queridos, idolatria, olha, é abominável diante de Deus. Toda sorte de idolatria. Ah, pastora, mas eu não tenho, não sou idólatra. Não sirvo, não me ajoelho diante de nenhum ídolo, de nenhum nada. Mas talvez você esteja idolatrando a si mesmo. Ou achando que você, como agora, é servo do Senhor, então eu não cometo mais pecado, então, e começa a se achar, isso não é agradável a Deus. Começa a fazer coisas que, a adorar pessoas. Ah, fulano é meu ídolo. E quando vê essa pessoa, não sabe o que fazer. Inclusive, no meio da igreja. Ah, pastor tal é um santo, é um ídolo. Pastor, nossa, como eu gosto de ouvir. Quando eu ouço ele, eu não sei, ele fala demais no meu coração. Tudo bem, mas não precisa idolatrar essa pessoa. Essa pessoa não é ídolo, ele é pecador como você, que foi salvo pelo sangue de Cristo Jesus. E só está pregando a palavra de Deus como está, porque aqui o texto vai nos dizer: se alguém falar, que fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém ministrar, deixe-o fazê-lo segundo a habilidade que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado, através de Jesus Cristo, a quem pertence o louvor e o domínio para sempre e sempre. Amém. Então, as pessoas, todos nós, a palavra de Deus vai dizer que todos nós recebemos dons de Deus. Uns receberam dons para isso, para aquilo, para outro, para aquilo outro. Então, cada um de nós, quando somos cheios do Espírito Santo, recebemos os dons do Espírito Santo. E alguns recebem, como nós devemos nos portar? Segundo o dom que nós recebemos de Deus. Há pessoas que receberam o dom de evangelista. Ele evangeliza, ele tem prazer em evangelizar, e ele evangeliza e as pessoas ouvem e aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Outros têm o dom de pastores, outros têm o dom de mestre, e assim por diante. Mas tudo isso só tem valor se alguém ministrar, que ministre segundo o seu dom, para que em tudo Deus seja glorificado. Porque se for fazer segundo o dom que ele mesmo aprendeu, ou a pessoa, por exemplo, um advogado tem o dom de falar e de fazer falar muito bem, de discorrer sobre uma causa de maneira maravilhosa. Às vezes a pessoa que é culpada, a gente ouve a defesa do advogado e parece que ela é inocente. Tamanha é a facilidade que ele tem para explanar algo e fazer com que a mentira pareça verdade, ou a verdade pareça mentira. Então ele tem esse dom. Agora nós recebemos o dom de Deus. E segundo o dom de Deus, nós devemos ministrar. Deixe-o fazê-lo segundo a habilidade que Deus dá. Meu irmão e minha irmã, não queira ser algo que Deus não te fez para ser. E nem queira que o outro seja o que você deseja que ele seja. Porque cada um deve fazer aquilo para o qual foi chamado, para o qual e do de Deus recebeu o dom. Para que em tudo Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, a quem pertence o louvor e o domínio para sempre e sempre. Então nós precisamos estar atentos a essas coisas, para que nós não façamos coisas desagradáveis ao Senhor. O texto vai dizer, olha, se nós, que é para nós não nos assustarmos, não ficarmos assustados, não estranhar a ardente prova que vem contra nós para nos testar, como se coisa estranha vos acontecesse. Queridos, todos, a palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo 12, depois você lê Hebreus, capítulo 12, diz assim: todos quanto Deus recebe como filhos, a este ele corrige. E como ele corrige? Com provações. É com açoites? Não, não é com açoites. É colocando provações diante de nós, para que a nossa fé seja fortalecida. Porque a nossa fé precisa ser fortalecida para que nós possamos adorar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos, fazer aquilo que é agradável a Deus, glorificar o nome do Senhor. E o texto vai dizer: olha, se é difícil ser salvo os justos, imagina os pecadores. Salvação é coisa fácil? Não, não é. Salvação depende de fé que nos é dada por Cristo Jesus, porque Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Sem fé, ninguém agrada a Deus. Então, as provações que vêm sobre nós, elas vêm. As correções que Deus traz sobre nós, elas vêm para que a nossa fé seja fortalecida. Para que nós não nos enganemos achando que estamos salvos, quando na verdade não estamos. Porque não é fácil ser salvo. Porque o texto diz: olha, e se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e pecador? Não é com facilidade, não. Temos que ter uma vida de retidão, de santidade, de testemunho, de amor. O texto aqui que nós lemos diz que o amor apaga multidão de pecados. Nós devemos amar uns aos outros. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus mesmo disse, quando foi interrogado, ele disse assim: olha, toda a lei e os profetas se resume a amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos, em primeiro lugar, amar a Deus. Acima de todas as coisas, amar a Deus. Suportar as provações que vêm de Deus. Gente, nada nos acontece se Deus não permitir. Satanás não tem poder mais para fazer aquilo que ele quer. Lembra do texto de Jó? Jó é um exemplo muito claro disso. O texto diz assim: olha, certo dia, os filhos de Deus se apresentavam diante dele, e entre eles estava Satanás. E aí o Senhor perguntou: de onde vem? E ele responde: de perambular pela terra e rodar por ela. Aí Deus pergunta para ele: e nessa andança sua, você viu o meu servo Jó? Você viu como ele me teme? Aí Satanás virou para Deus e falou: é claro, ele tem que te temer mesmo, o Senhor abençoa ele em tudo. Deu riquezas, deu família, deu tudo para ele. Aí vai adorar o Senhor mesmo. Aí Deus fala assim: tá bom, pode ir e tocar em tudo que ele tem, só não toque na sua vida. E da noite para o dia, Jó perdeu tudo. Tudo. Mas não perdeu a sua fé. E no final, ele ainda é exortado por Deus. Ele é exortado por Deus, perdoado por Deus e abençoado por Deus. E os amigos que foram lá consolá-lo, que na verdade, ao invés de consolo, só acusavam, falavam: não, você está em pecado, você fez alguma coisa, nada acontece se isso não for, é por pecado, é por pecado. E ele insistia, dizendo: não, não pequei. Não fiz nada contra Deus. E aí Deus então fala com ele, para que ele ore pelos seus amigos, para que a vida deles fosse poupada. E diz assim: quanto a você, tudo que você perdeu, você receberá em dobro. Então, quando nós somos justos diante de Deus, nós podemos perder tudo. Podemos. E perdemos, viu? Perdemos. Agora, qual deve ser a nossa postura? Glorificar ao Senhor. Adorar ao Senhor. Porque se nós somos salvos, se nós somos justos diante de Deus, nós temos que permanecer firmes na hora da provação, na hora da tentação, porque o Senhor não dá tentação que não que seja sobre-humana, que não seja possível ao homem suportar. Então, Satanás pode fazer por ele mesmo? Não! John Stott diz assim, em um de seus livros, que Satanás, ele é, olha só, Satanás é o ajudante na cozinha de Deus. E o texto que nós lemos, o capítulo 3, fala que o Senhor, quando foi glorificado, quando foi exaltado, todos, toda autoridade, domínio, poder, tudo foi colocado debaixo dos seus pés. Então não tem autoridade, não tem nada que possa fazer com que isso seja, com que Satanás possa fazer isso com você. Eu vou rapidamente, encerrando o texto aqui com você, eu vou encerrar dando um testemunho para você. Recentemente, eu tive uma revelação. Um sonho de revelação. Deus fala muito comigo em sonhos de revelação. Eu estava aqui, onde eu moro, vindo de um bairro mais afastado para o centro. E eu estava a pé, estava de pé, andando, caminhando. E de repente, chegamos numa rua, tinha que atravessar uma rua para continuar. Vinha uma boiada muito grande, todos pretos, pretos, negros e assim, impressionantemente negros. E era uma manada grande de bois. E eles foram passando, a gente tinha que esperar passar, porque não dava para atravessar na frente deles, então éramos atropelados. E passou. Quando veio o último boi, o maior, com olhos mais assustadores, mais violentos, ele parou na minha frente, olhou para mim e disse assim: "Eu ainda não te matei, porque eu não posso." E seguiu o caminho, e eu acordei. Queridos, tenho passado ao longo dos anos por muitas dificuldades. Acidentes de carro, vários acidentes de carro. O último foi assim, milagre, milagre de Deus por eu ter sobrevivido. Tromboses, várias vezes. Então, muitas. Quando eu nasci, pra você ter ideia, quando criança, quando recém-nascida, a minha mãe, que me contou isso depois, e falava isso, ela falava muito isso, que as pessoas iam visitá-la e chegavam lá em casa, quando me viam, uma pessoa disse para ela assim, nega, eles chamavam ela, assim, o nome dela era Maria, mas chamavam ela de nega. Assim, nega, não se apegue muito a essa criança, porque ela não vai sobreviver. Então, desde recém-nascida, Satanás tenta me matar, mas Deus, aleluia, Deus seja glorificado. Ele não permitiu, Deus não permitiu que ele tocasse. Ele já permitiu que ele tocasse na minha vida, mas não permitiu que ele me tirasse a vida. E tem outras coisas que eu poderia aqui contar para você agora, mas não é o momento. Meu irmão e minha irmã, deixo para você, olha, se é difícil para o justo ser salvo, muito mais para os pecadores. Então, sede justo, sede santo, como santo é o Senhor. Porque Jesus, ele levou na cruz do Calvário os nossos pecados e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não temos que viver em pecado. Nós temos que viver em santidade, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Então, depois lê lá em 2 João esse texto e eu encerro com ele. Filhinhos, não pequeis. Deus não quer que nós pecamos. Mas, aí eu costumo brincar, né, com o texto. Mas, se, todavia, alguém pecar, temos Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. E que Deus faça de você um homem e uma mulher de fé, uma fé inabalável, mesmo diante de coisas boas e coisas difíceis. Se você passar por dificuldades, que a sua fé seja, permita que a sua fé seja ainda mais fortalecida. Um grande abraço, que Deus te abençoe. E nós temos, já o pastor já falou isso para você, mas eu quero repetir, já nós temos ministrado capítulo a capítulo, livro após livro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, e já passamos da metade da Bíblia. Se você quer ouvir os textos que já foram ministrados, vá lá no blog, bloglogos7.com.br e você vai ver todos os livros que já foram ministrados e você poderá ouvir na medida da sua disponibilidade. Que Deus te abençoe e que Deus te fortaleça em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Amém.